Encontrou um viado aqui. David Jordan. David Jordan. David Jordan. David Jordan. David Jordan, você é um cara legal. Você é um cara individual. David Jordan, eu gosto de você. Você me faz comer. Você me faz beber. David Jordan, você é um cara genial. David Jordan, você é um cara legal. David Jordan, eu gosto muito de você. David Jordan, quero conhecer você. David Jordan, David Jordan, você é um cara legal. David Jordan, David Jordan, David, David, David, David, David Jordan, David Jordan, David Jordan, eu gosto de você, você, você, você. Você, você, você, você, você, você, você, você, você, você, você, você, David Jordan, um abraço pra você, um abraço pra você, David Jordan, um abraço pra você, David Jordan, um abraço pra você, eu gosto de você, você é um cara legal. David Jordan, eu gosto de você, você me dá vontade de viver comigo e sendo essa pessoa maravilhosa. Tá, obrigado, tchau. Deus abençoe. Beijo, olha, tchau. Ele meteu o cu aqui na alavanca de baixo, ó.